Treino, solo 52, livre direito, chame só 121, décimo 9. 219. Boa tarde, está 3283, Libra. Alfa Juliette ao 03, está 3283, obrigado. Gol 9241, posição 12, push back treinamento. Autorizado, repórter Dax, gol 9241. Escuta 9240. Ciente. Salvador, boa tarde, Gol 600, informação Romeu. Uno 600, boa tarde, essa é a identificação, voe direto e TAP, desce inicialmente para o nível 060, ajustou o tímetro na 097, visão sem radar. Direto TAP 060, com 1017, Gol 600. Controle, autorizaria o Gol 600 voar por CA 2369, intenção respeito ao ILS USP. Posição de parada pelo 3283, seria o gate 03? Sim. Ah, 02, obrigado, 3283. Guarde. Checo Delta, reporte no ponto de espera da... Gol 9600, autorizar a senha Vito 366. Sim, 366, 600. Alô. Gol 1806, assente da Romeu. É, 230, Pararacaju. Se possível, já está pronto para a cópia. Gente, autorizado 230 para Aracaju. A saída é a Puca, transição Jamo, após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8. Torre 118,6 e o transporte é 5503. Protegeu o gol 1806. Está no 612. Informa, né? Fala com o 924, está pronto para ataque com 05 a bordo. 0303, autonomia terna, Campinas, pronto para ataque. Autorizado, parte 20 de Alfa na Ponte Espera, 1864, voo 9241, obrigado, bom domingo. Delta, ciente, livre pulso. Libre decolagem. 089, ciente da Romeu, boa tarde. Afirmo. Recebe as três reações, a recepção das decisões, as três decisões, as exigências, Gente, autorizado de Vitória, nível 360, via pelo WISC 50. Decolada 10, primeira curva à direita. A saída da EL, transição Leda. Após Leda, voa direto a Eudes. 120, decimal 8, o controle. 18, decimal 6, a torre 5464, é o transponder, o 4089. Gente, 4089. O choque com o Fábio 955 para acionamento e a pergunta. Benção no 30 graus 089, altímetro 1096. Livre pouso 1328, 1096. Mike Delta, decolado 59, chame controle 120, decimal 8. 208, Delta. Corrigindo, será o 220, se possível. Na Whitbourne até confins, depois direto, pista 10, após decolagem, curva direita, saída da El Letra, DCT e Del. Controle 1208, torre 1286, transponder 5467. Negativo, pode manter. Fábio, sinal 5. Nível 200, Fábio Sinaldo. Opa, tá. Porto seguro, ande 610. Good afternoon, sir. We are gate number 11. Requesting for clearance, DLA. From here to Porto Seguro. Ready to copy on the T10. November Zulu 44, runway 10 at the departure turn right, upper 857, dial departure, and the second squawk, please. Okay, after departure, dial turn dial Lida and then direct to Puerto Seguro. Salvador Azul 4089 no gate 3, se tiver estranhamento. Autorizado 4089. É, segundo, 924. 23, informação, deu autorização, Fortaleza 330. Vamos pra ti agora. Salvador, gol 9240. Ok, alguma novidade desse nosso plano? A empresa passou o QSL 042 no número. Isso. Tá, já abri. O Salvador, seria o plano do gol 4777 para Porto Seguro, Cinti da Romeu? Quando possível, copie aí, tá? 1777, obrigado. Grato. Controle no 328, mantém 2000 pés. Gol no 328, mantém 2000 pés. Vamos fazer um bosta com o senhor para se reaproximar, positivo? O 1328 agora curva esquerda na proa 0, proa norte, proa 360. Proa 360 na 328. Autorizada, Pensilu 9, destino Fortaleza, decolo 10, Momo Froti. O controle 208, torre 186, acena 5501, está no gate 4, 6723. Autorizado até da El chamar a torre do cruzamento Fábio Strauss. Hotel Fábio Strauss. No 697, confirme sua indicada. 270. 727. Para o táxi, Altena com fins, autonomia 0243, POB 54. Índia Alfa, tempo de espera da 190, lá 186, uma boa, 4089. 158, boa, 924. 9241, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 400, saída da EL. 400, sem restrições da EL, boa, 9241. Gol no 328, no 328, agora esquerda, proa 280. 280 na proa, no 328. Ponto de espera. Azul 4089, ponto de espera, tô no zero, pronto. 3089, autorizado ANM, mantém cabeceira 1-0. Cabeceira ANM, mantém pista 1-0, 4089. M24 no solo 07, livre à direita, chame o solo 2, 1, desse solo 9. 209. Estou em Salvador, o jogo faz o cross, o cruzamento aqui. Ave 5955, autorizado cruzamento da pista, após chame solo, 1, 2, 1, desse solo 9. Autorizado cruzamento, chamar o solo, após o solo. Gilete 1-0. Bono 777, proceda. Bono 777, a sua assistência é a sua assistência. A sua assistência é a sua assistência. A sua assistência é a autorizado 340, posto seguro, via Rosa, Operia 50, decolador 1-0, saída da EL, após Leda, Leda DCT, posto seguro, transponda 5177, controle 1208, gol no 777. Gol no 777, você já me escolheu, já me escolheu. Chama lá. Gol 0-5955, na escuta. Salvador, boa tarde, gol 600, tá uma mil e meia por 372. Confirme para sonho? Gol 1600, tá uma mil e meia por ser ávido 372. Sorte de via sol para ajuste para ingresso no sorte 32. Sorte via alfa, botará para ingresso em parte. Milha por ser avito 372, RNAV para pista no zero, checa o trem de pouso, pista no zero, pouso autorizado, 150 coisas. Sim, está baixado e travado, linha de pouso, pista 1 no zero, gol 600. P97, desça para 3 mil pés, o ajuste Salvador 1-0, 1-6. 3.016, 67. Ok, então. Ingressando para o 03 e a Juliette. Gol 924. 697. Controle São Paulo, controle Salvador Azul 4089. Boa tarde. Boa tarde, 4089. Sobe o nível de voo 360, saída da EL. 360, na abertura da EL 4089. Bono 328, completa a esquerda para o 220, aguardando o final para o lote. 220, aguardando o final, 1-328. Chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25. 251-1325, gol 9241, obrigado, bom trabalho. Boa. Ok, vamos lá. Go ahead, Sierra Nova, Papa Sierra, 5955, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Uno 600 no solo, 1-2, livre à direita, chame solo 1-2, 1-2, solo 9. Livre à direita, solo 219, gol 600. Joker 02, paciente da Romeu com plano ESTL para pressionar o 220. Costa 5909. Joker 02. Canal 04, autorização na moto? Joker 02, paciente da vai aguardar mais 2 minutos com a relocação de bagagem aqui, tá? Vou no 697 para interceptar o lock, curva esquerda pro 150, descendo para 2000. Esquerda 150, intercepta 2000, 697. Prossiga. Copia. Ok, autorizado conforme 180, decola da 10, Arbor, Elefa, DCT, Opto. Opto 5525 é o transponder e 1208 é o controle. Cortar. 55, decolado zona 5, chame controle 1208 decimal 8. Chamará o controle em 208.0059. Aguarde, quadro. Webjet 6723. O Chebec acionamento gate 4. Web 6723, regressão aos comissões. Tá livre, chama o táxi, 6723. Solo é o TAN 3193. Autorização pro Galeão, 340. 328, final, embaixo da loja. Sete estabilizado? Graças a Deus. Positivo completa final, torre 18-6, bom pouso. 18-6 até a saída. Uno 3325 Recife, uma boa tarde, 4089. Após contínuo direto, apazilhado direto, pista 10, aciona o 5504, controle de saúde 1208. Antes da Juliette, vou 600. Vai aguardar, posição 600. Copia 5447. Transponder 1-2-0-0, transponder 1-2-0-0, transponder 1-2-0-0. Barreiras, nível 200, pista 10, Arbor, depois direto, transponder 5520, controle 1208, tríplice 447. É, Arbor, direto lá para DCT, 547. 547, chama o solo 121, desce o solo longe. Chama o solo 1322. Oi, Índia, no centro de espera, chame-se de 1 meia, só chame-se de 1 meia. 3 16, ingresso à Índia, ponte de espera 18623. Solo, mandado gol no 618, livrou? Adeus, sempre posso na 10, 697. Irmão, boa tarde, Xaíta. Afirmativo autorizado, Campina Grande, nível 370, 390, nível 390, uniforme do Lula 0, decolando da 10, com curva esquerda, na Pucas e Paz. O transponder 5502, após decolar de controle 208. Camará pronto. Salvador, and 610, ready to push bacana, na estrada. Afirmativo, é só uma observação, me perdoe. Eu devia ter dito permaneça na Alfa, porque é tão pequeno aqui. Me perdoe, não entendi muito bem aí. 3, 6. Paulo, gol 9240. É, controle de Salvador, bom dia. O Oceano é 6315, passou 180 para 110. E com informação, Romil. Bom dia, 6315, desce para 4 mil pés, o ajuste no 0, 16, direto pro Edduna. Pro Edduna, direto, 10, 16, 4 mil pés, 6315, grato. Pode manter a raiz fixa? Livre. Grato. Controle do som. Salvador, aquele cordialíssimo boa tarde, o Papatango Victor Mike Quebec. Boa tarde, Victor Mike Quebec. 1.500 pés, passando Veracruz, agora outra vez Veracruz, para o da rotatória autorizado. Oh, que maravilha, senhor.